Você ouve agora? Série Enconasa, povos e territórios resistindo e transformando o semiárido. A vida da gente é feita de encontros, desencontros, mas principalmente de reencontros. Quando passamos um tempo longe, é sempre um prazer reencontrar as pessoas que gostamos. É assim que construímos e mantemos os nossos laços de vida e de amizade. É desse jeito que nos fortalecemos para repensar o que passou, para organizarmos o momento que vivenciamos e ainda planejar e projetar o que queremos vivenciar no futuro, não é mesmo? É ao lado da família, dos amigos e das amigas, dos companheiros e das companheiras que a gente supera desafios e constrói o que desejamos. Com as nossas bandeiras de luta pela convivência com o semiárido, não é diferente. Para reafirmar os nossos laços, fortalecer ainda mais nossas articulações e nossos sonhos para o semiárido, temos que juntar os nossos debates, nossas pautas, nossas inovações, enfim, juntar as nossas mãos e os nossos sonhos. Há alguns anos, são realizados grandes encontros para defender e construir ainda mais a convivência com o semiárido. São as edições do Enconasa. O que é Enconasa? Eu, Leila Freitas, ao lado de Daniel Lamir, fazemos um convite para uma prosa. Nela, vamos falar sobre os encontros nacionais da articulação semiárido, os conhecidos Enconasas. Você está ouvindo? Série Enconasa. Povos e territórios resistindo e transformando o semiárido. Que tal voltarmos um pouco no tempo? Mais precisamente para o ano de 2000, para falar de um encontro na cidade de Igaraçu, em Pernambuco. Foi um encontro que juntou algumas pessoas que estavam insatisfeitas com um problema social que era bem grave na época: a falta de acesso à água potável no semiárido. O nome do evento? Primeiro Encontro Nacional da ASA, ou seja, o primeiro Enconasa. Nesse Enconasa, as pessoas colocaram em prática a construção de ações sistemáticas para garantir a água como um direito, indo por um caminho inverso ao da velha lógica assistencialista. É neste momento que ganha corpo uma ação revolucionária para o semiárido, o programa 1 milhão de cisternas rurais, o conhecido P1MC. De 2000, avançamos um ano a mais. E em 2001, novamente em Igaraçu, aconteceu o segundo Enconasa. Nesse encontro, o sonho do P1MC já era realidade. Então, para fazer o programa crescer ainda mais, o segundo Enconasa fortaleceu as equipes do P1MC e uma estrutura organizacional em rede. O segundo Enconasa juntou pessoas que reafirmaram a identidade de voz da rede e consolidaram ainda mais a proposta de convivência com o semiárido. Mas no ano seguinte teve mais. Em 2002, o terceiro Enconasa aconteceu em São Luís do Maranhão. Foi na conhecida capital do reggae que aconteceram reuniões para avaliar e expandir ainda mais a rede ASA. Por isso, o encontro favoreceu a criação e o fortalecimento de alianças. Como? Dialogando com outros parceiros e redes. Além disso, foi revista a própria carta política da ASA. Mas o tempo não para. E em 2003, aconteceu o quarto Enconasa, em Campina Grande, no semiárido paraibano. Foi no quarto Enconasa que as mulheres e homens do campo começaram a participar também desses encontros. E de lá para cá, ainda bem, essa história se manteve firme. Em Campina Grande, teve discussão sobre acesso à água, reforma agrária, agroecologia, tecnologias, educação, só para citar alguns dos temas. Imaginem essa construção toda sendo feita com a voz das próprias pessoas que convivem diariamente com o semiárido. Como resultado, foi definido que a metodologia para os próprios inconasas precisavam sempre contar com os povos do semiárido. E assim, vamos avançar mais um ano nessa prosa? Vamos falar sobre o encontro de 2004. É o quinto inconasa, que aconteceu em Teresina, no Piauí. O quinto inconasa acolheu mais de 300 pessoas que se organizaram para debater um problema histórico no país. A negação do direito à terra. E tudo isso sem esquecer temas como produção, agroecologia e segurança alimentar. E o resultado? Foram lançadas as sementes para outra importante ação para a convivência com o semiárido. O programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2. Nessa viagem pelo tempo, que tal avançarmos mais 2 anos? Assim chegamos ao ano de 2006. Ano do sexto inconasa, na cidade cearense de Crato, que acolheu muitas pessoas, mais precisamente 600. Olhe, até o tema desse encontro foi lindo. Agricultura familiar, tecendo vida, fomentando sonhos e construindo novas relações sociais no semiárido. Lá no Crato, o povo debateu muitas questões sobre a convivência com o semiárido. Alguns que nem eram tão debatidos assim, como diversidade e igualdade. Mais uma vez, o pessoal parou para repensar a própria proposta metodológica dos inconasas, valorizando ainda mais esse grande encontro para a vida no semiárido. Mas agora, a gente passa de 2006 para 2010. Ano em que a ASA completava 10 anos de existência. Ano também do sétimo inconasa. O sétimo inconasa aconteceu no meio do sertão, na cidade de Juazeiro, na Bahia. O momento foi de celebrar uma década da ASA e, claro, reafirmar o importante projeto político de convivência com o semiárido. O sétimo inconasa aconteceu também nas ruas. O povo se mobilizou contra os grandes projetos e os impactos negativos deles nas comunidades. O olhar para as contradições existentes no semiárido estiveram presentes também na edição seguinte do inconasa. E ela aconteceu em 2012, às margens do Rio São Francisco, na cidade de Januária, em Minas Gerais. Foi o oitavo inconasa. Agora, Daniel, vale destacar que estamos falando da última edição do inconasa realizada até o momento. Então vamos lá, Leila. Vamos começar falando sobre o tema dele. Convivência com o semiárido, trajetórias de lutas e resistência para a superação da pobreza e construção da cidadania. Acho que o tema adianta algumas pistas para a gente pensar sobre o aumento em 2012. Mas eu vou chamar uma pessoa que está bem lembrada do que estávamos vivenciando na época. É Valquíria Lima, coordenadora da ASA pelo Estado de Minas Gerais. Valquíria, em qual contexto aconteceu o oitavo inconasa? Ele acontece, né, no momento em que a ASA estava ampliando suas ações, o fortalecimento desse diálogo com o governo federal no campo das políticas públicas de convivência com o semiárido. Estavam sendo mais amadurecidas e a gente também estava ampliando novos parceiros, né, que passaram também a apoiar as ações de convivência com o semiárido. Mesmo assim, ocorria num momento de importância da gente fazer o debate sobre o desenvolvimento dentro do semiárido brasileiro. As nossas ações sempre estiveram no campo da disputa com o atual modelo de desenvolvimento, né? Então, a gente trouxe os povos e comunidades tradicionais também para debater a realidade, né, do que esse desenvolvimento traz para as famílias, né, agricultoras e camponesas do semiárido brasileiro. É, Valquíria, esse debate do oitavo inconasa foi muito importante para pensarmos o momento que estamos vivenciando agora. A conjuntura política de 2012 era bem diferente do que estamos passando hoje. Mas, apesar disso, o que foi construído 4 anos atrás, lá em Januária, reflete de forma nítida a nossa referência política de rede. Então, Leila, eu acho que vale lembrarmos um pouco mais sobre o que aconteceu lá em Januária. E aí, Valquíria, o que o oitavo inconasa trouxe para a rede? ele trouxe uma expectativa grande para a rede, porque a gente passou a debater alguns temas que a gente não debatia com mais profundidade, como a comunicação, entendendo a comunicação mais como um processo de mobilização social e como um direito também. A gente pôde conhecer experiências na prática de comunicação popular e também debater o que que a ASA pensa, né? O que que a ASA imagina dessa sua ação no campo da comunicação popular. E também foi um encontro que conseguiu trazer mais os povos e comunidades tradicionais, conseguiu debater essa perspectiva de território. A feira, ela passa a ter uma centralidade no encontro, ela estava no mesmo espaço que estava acontecendo o encontro. A gente também achou que era muito importante ter uma cultural que envolvesse também todas as pessoas, que a feira fosse um processo dinâmico. Aconteceu uma ação dentro da feira, que foi uma inovação do Inconasa de Minas, que foram atividades autogestionadas pelos próprios agricultores e agricultoras. Eles levaram suas experiências, eles trocaram saberes lá na feira. A gente tinha uma tenda que um queria mostrar uma bomba, outro queria mostrar como é que guardava sementes. Então, assim, foi um momento muito rico. Também foi o primeiro em Conasa que toda a alimentação veio da agricultura familiar. Tirando o sal e o açúcar branco, o resto veio tudo da agricultura familiar. Então o cardápio era voltado um pouco mesmo para o que a agricultura familiar e camponesa ali da região produzia. Então é isso. O 8º Inconasa foi um banquete de saberes e sabores da convivência com o semiárido. Um banquete que vem sendo preparado desde a primeira edição do Inconasa. E que vai continuar sendo preparado pelos agricultores e agricultoras familiares, pelos povos indígenas, população negra, representantes dos povos e comunidades tradicionais e representantes de organizações da sociedade civil. As edições do Inconasa são verdadeiros marcos históricos, escritos e reescritos na trajetória de convivência com o semiárido. A próxima grande reunião, que é o Inconasa, já tem data e local marcado. E vai ser de 21 a 25 de novembro deste ano de 2016, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. É a 9ª edição do Inconasa. Ou seja, pessoas de vários lugares que convivem e representam o semiárido vão se encontrar no Oeste Potiguar. É nessa região que está localizada a Chapada do Apodi, região ameaçada pelo modelo do agronegócio. E que, ao mesmo tempo, possui muita resistência popular. Tanto é que o tema do 9º Inconasa é Povos e Territórios, Resistindo e Transformando o Semiárido. A ASA Potiguar está organizando o Inconasa para receber gente de todo lugar do semiárido. Então vamos chamar Yuri Paiva, coordenador da ASA, pelo estado do Rio Grande do Norte. Yuri, pelo que está sendo feito, o que podemos falar sobre a preparação do 9º Inconasa? O 9º Inconasa ele está sendo preparado, sendo gestado para que os agricultores e as agricultoras que vão vir dos diversos cantos e recantos do semiárido possam se encontrar para trocar experiências, para refletirem sobre os desafios, para apresentarem as suas estratégias de resistência, mas também o trabalho que eles vêm fazendo na perspectiva de transformação do semiárido, né? Os agricultores que virão de outros estados, tenho certeza que encontrarão no território do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte, no povo da ASA Potiguar, no calor de Mossoró, no calor da região oeste do estado, não tenho dúvida que encontrarão receptividade, mas também encontrarão um povo resistente. Encontrarão um povo de luta, encontrarão também perspectivas de construção de um novo semiárido, um semiárido cada vez mais vivo, cheio de esperança, cheio de sonhos e sem nenhum direito a menos. É isso mesmo, Yuri. Não podemos aceitar nenhum direito a menos. A resistência e luta dos povos do Rio Grande do Norte será, com toda certeza, inspiração para esse lema no 9º Inconasa. É isso mesmo, Leila. Por isso, Yuri está aqui pedindo para falar um pouco mais. Ele quer explicar por que a cidade de Mossoró foi escolhida para o 9º Inconasa. Porque essa região onde apresenta um dos maiores índices de enfrentamento. A lógica dos grandes projetos que tem, na verdade, tentado apagar, tentado, de certa forma, dizimar a proposta de convivência com o semiárido, a proposta da agroecologia, a proposta da agricultura familiar, a proposta de uma produção voltada para alimentar as famílias, alimentar os rebanhos e também proporcionar uma economia popular solidária. Mas quando nós falamos em povos, nós falamos dos indígenas, nós falamos dos quilombolas, nós falamos das comunidades tradicionais que estão espalhados por esse semiárido todo, que, como o povo do Rio Grande do Norte, também enfrentam desafios, enfrentam dificuldades, têm enfrentamentos. Então é preciso que esse povo, mais do que nunca, lute para ter a sua vida e os seus territórios transformados, respeitados e garantidos. Obrigada, Yuri. Estamos chegando ao final deste programa e fazendo a contagem regressiva para a realização do nono em Conasa. Para saber mais sobre este processo de preparação que segue firme por todos os estados do semiárido, você pode acessar o site da ASA, www.asabrasil.org.br. Este programa é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação de Leila Freitas e Daniel Lamir. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Você ouviu? Série em Conasa, Povos e Territórios, Resistindo e Transformando o Semiárido.